Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Edição número 61, e não 60, deste espaço radiofónico, que hoje tem uma particularidade. Não é, Nuno? Olá, Nuno. Eu disse emissão 60 para tu completares, e 1. Pois. É, exatamente. Tem a particularidade pela primeira vez, e após 60, para lá está, por isso é que eu disse 60. Pois. Após 60 emissões a 3, à 61ª, acontece aquilo que falamos logo na primeira emissão, que poderia acontecer caso um dos locutores não estivesse disponível, faziam os outros dois o programa. Neste caso, Joaquim Pereira, por motivo de saúde, não está cá para este domingo, 12 de janeiro de 2014. Desejamos já as melhores, não desejas? Certamente. Desejas. Claro, claro que sim. Desejamos já as melhores e, portanto, estamos aqui os dois. É um programa mais curto, mas sou da opinião, vamos ver se o Carlos Bonaparte concorda, sou da opinião que mais vale fazer um programa, já que estamos aqui os dois, no estúdio número 3. Sou da opinião que já, para fazermos um programa, fazemos uma emissão mais curta, logicamente, só com os dois, uma conversa curta entre dois companheiros amigos, do que não fazer, não é verdade, Carlos Bonaparte? Não. Ah, não? Já começa a estragar o esquema das conversas aleatórias. É verdade, é verdade. Sim, é verdade, eu, sim, eu estraguei a conversa, em todo sentido. Faz uma conversa mais curta, uma emissão mais curta, mas há conversa na mesma e com um tema sugerido com o Carlos. Qual foi, Carlos Bonaparte? A morte do Eusébio? Não, até podemos falar do Panteão Nacional, mas não, vou falar... Já foi tema do Nós e o Mundo. Eu propus o tema que foi... Como é que era melhor na altura? Era melhor, ou seja, vamos recuar um bocadinho na anos 60, anos 70. Muitas das coisas faziam-se, ou seja, havia muito artesanato, se podemos dizer assim. Muitas coisas feitas à mão, muitas coisas feitas até na própria casa, digamos, não só de artesanato, mas, por exemplo, da própria alimentação. Não havia supermercados como há hoje, quer dizer, havia pequenas mercearias, ou aquelas coisas feitas em casa. Muitas vezes as mercearias também eram pessoas que tinham quintas ou que sabiam fazer coisas e vendiam nas mercearias. E pronto, como é que era na altura? Será que era melhor na altura? Será que é melhor hoje, que é tudo muito mais fácil e que tantas vezes colocam em causa a qualidade dos produtos, não sei o quê, e o que é que as pessoas sabem fazer? Antes não havia tanto stress como agora. E é muito por aí. No fundo, o estilo de vida. É, este tema surgiu à conversa com uma outra locutora, esta da Roménia. A Adriana Flória, eu falava com ela à conta de Natal. Isto já surgiu na altura de Natal, a ideia já surgiu na altura de Natal. Porque estávamos a falar na altura o que é que se fazia, porque, sei lá, eu dou-vos aqui um exemplo muito simples. Nós aqui fazemos os Rafaelos, não é? Os Rafaelos a gente compra. Vai ao supermercado e compra os Rafaelos. Eles lá fazem os Rafaelos. Depois surgiu, foi à conta, já não sei do que é que foi, porque lá não se faz bacalhau. Faz outro prato qualquer, com porco e não sei o quê. Depende das regiões, porque não há propriamente uma tradição, digamos que a Roménia não é uma nação, tanto nação como é Portugal, e digamos que, não sei depois o que é que se falou da maionese, que é uma coisa que nós aqui também compramos, que até já é, enfim, não é? Nem passa pela cabeça que fazemos maionese em casa, coisa que ela lá fazia, mesmo, não era ela que fazia, pronto, mas em casa lá é o que se faz. Em muitas casas é o que se faz também. Ou seja, também se pode comprar, mas em geral o que se faz é em casa. E eu na altura fiquei a pensar, então, mas, quer dizer, num país onde até nem há praticamente máquinas multibanco, porque não há. Há na capital e pouco mais, não é? Mas mesmo na capital o que há muito é essas máquinas, mas é para as empresas internacionais. As nacionais ainda utilizam muito o sistema do dinheiro vivo, não é? Quer dizer, com uma lógica, há contas bancárias, mas não é para uso corrente, como é aqui. Nós aqui pagamos tudo com cartão de crédito. Vamos à casa de alguém e pagamos com cartão de crédito. Comemos um café, até já aquelas maquininhas portáteis em que eles nos trazem a caixa multibanco portátil para onde nós pagamos com cartão de crédito. O cartão de crédito, um cartão de quaisquer, multibanco. Lá, não. Lá, aquilo era mais como depósito. Tu, no dia-a-dia, tens o teu dinheirinho e tal, as moedas e notas, e pagas com isso mesmo. Como era aqui, há muitos anos. E fez-me pensar como é que era melhor. Lá, aliás, não é, não é lá. É naquela altura, agora. O que é que tu achas? Estás aí a abordar duas, para mim, não é? Duas palavras fundamentais nisso, que é o facilitismo e o acesso. O que é que eu quero dizer com isto? Se estamos a falar sobre Portugal, e é aí que nos centramos, anos 60, estavas a dizer, não é? Sim. Não te esqueças do regime em que vivíamos e não te esqueças do que da tecnologia ou falta dela que existia e não te esqueças também do que não entrava do exterior. Foi conhecida a aversão do Salazar à Coca-Cola, mas isso era só um exemplo do... A Coca-Cola não era a Coca-Cola, era a marca em si, era o, sim, sim. Era o exemplo do que vinha do exterior, não era para entrar, daí o orgulhosamente sós. Temos de situar logo aí, não é só uma questão política, era uma questão social, era uma questão de economia, era uma questão do dia-a-dia das pessoas, afetava tudo. Da mentalidade das pessoas que eram incutidas e conduzidas daquela maneira. Portanto, na altura, não podias estar à espera de... Aliás, o que estavas à espera era que as pessoas fizessem as suas próprias coisas. Porque também não havia, como estavas a dizer, não havia supermercados, não havia os produtos nacionais que, obviamente, eram em menor escala. Haviam, eram em menor escala. E os internacionais, esquece, quase. E quando não há matéria-prima para encher por supermercados, nem para criar cadeias de Pingo Doce e continentes, como tu vês hoje... Obviamente que não se criam esses estabelecimentos. Quando não tens coisas, tens que as criar, é óbvio. E é algo que não acontece hoje. Mas há uma coisa, eu estava a falar do facilitismo e o acesso. Por exemplo, isto é uma coisa muito recente, que ainda ontem andei às voltas para fazer uma chave de um totobola e lembrei-me de uma coisa, quando estava a olhar para a máquina à minha frente, lembrei-me de uma coisa que as pessoas fazem normalmente para o Euromilhões e Totoloto, que é, a máquina joga por mim. Ou seja, não és tu que preenches os números. Antigamente não dava para permitir isso, porque a máquina apenas reconhecia os números e ficavam registados. Exato. Mas hoje, em vez de seres tu a preencher o 1, o 5, o 49 e o 26, é a máquina que tu, se quiseres, preenches. Mas sim. Eu acho que nunca fiz um inquérito sobre isso, mas se fizesse, iria descobrir ou confirmar que a maioria pega no papel e a metade na máquina, ou a máquina sai um papel, que saiam os números na máquina. Sim. Porque dá menos trabalho. E eu noto ainda mais isso, aí a percentagem ainda será maior, em relação aos prémios. Antigamente a pessoa via, hoje ainda há gente que faz isso, via os números que saíam e tal, e olhava para o seu papel, olha, este tem. Hoje não querem saber. Na manhã seguinte chegam ao café, metem na máquina a ver se tem prémio. Porque dá menos trabalho. Mas porquê é que eu estou para aqui a falar nisto tudo? Em relação aos produtos, hoje reinam os produtos artificiais. Oficiais, do género... Sim, em massa, através de máquinas, com produtos que antes não havia, misturas lá e não sei quantos. Mas eu pergunto, se há 50 anos houvesse acesso a isso, eles também não existiriam? Existiria? Claro, existir, claro que existiriam, porque eu estou a dizer se estou a pôr o cenário de existir. Mas as pessoas também não iriam optar por esse acesso fácil. Porque, tal como diz o nosso locutor que não está cá hoje, o portuguesinho... prefere o acesso. Eu estou-te a dar o exemplo do Totobon, do Totoloto Euromilhões, que parece um exemplo de nada, mas eu acho que é um bom exemplo que, do português, da coisinha fácil, porque dá muito trabalho. Isto porquê? Porque a nossa geração, e se calhar já um bocado anterior e a próxima ainda pior, foi educada e cresceu a fazer pouco e a ver as coisas aparecerem feitas. Se tu perguntares à geração dos teus avós, e em parte até pais ou tios mais velhos, não é assim. É a geração de quem cresce a fazer as coisas. Se me perguntares o que é que eu preferia, eu preferia na altura, porque havia mais trabalho, claro que noutro contexto, não estou a dizer que gostava da injustiça e da pobreza que havia, da miséria que havia. Claro. Mas não é que agora não haja miséria, mas na altura a percentagem era bem maior. Havia mais trabalho, havia mais... Mas, ao mesmo tempo, havia também maior entrega e maior dedicação e maior valor ao que se fazia. Sobretudo cá, já que estamos a falar de Portugal. Porque lá já foram educadas e cresceram a não desprezarem o que deve ser aproveitado e a produzir as coisas para eles próprios. a autossuficiência que nós aprendemos em geografia há não sei quantos anos. Falávamos na altura sobre a agricultura autossuficiente e havia. E se quiseres isso para termos mais globais. Eu ainda vais falar ainda não, isto. Para termos mais globais, o estilo de vida que eu falei há bocado. Lá estávamos nós, era mais fechado, porque assim não obrigava, não havia espaços para liberdades para tu te soltares, para dizeres ou fazeres aquilo que te apetecia. E se eras visto comigo e com mais uma pessoa ao nosso lado, já era uma conspiração contra o Estado Novo. Mas havia mais aquela. Não era o ajudar, também era o ajudar o próximo, mas o cuidar com a pessoa ao lado. A solidariedade, o respeito entre os outros, já sei, vais-me dizer que era o regime que assim que o impunha, mas havia. E mais uma vez, tirando as injustiças e as prisões injustas e tal, se calhar esse. Tinha os favores e tinha as partes contras, na minha perspectiva, mas se calhar esse ambiente ao nosso redor seria mais de encontro, ia mais de encontro àquilo que nós queríamos. Eu, por acaso, fico mais, sei lá, eu gosto mais de... É assim, eu não era tanto... É como eu digo, eu já disse em várias edições num outro programa, dos Cores do Escuro, eu que nasci numa época privilegiada. Porque eu nasci no meio termo. Eu nasci no termo em que ainda se fazia muita coisa. Mas em que já se tinha muita coisa. Eu acho que é por aí. Ou seja, não sei se foi bem assim. Nós já crescemos numa altura em que as coisas já pareciam feitas. Nós já crescemos numa era europeia. Aquelas pessoas, ou seja, ainda assim não tínhamos tanta facilidade como agora. Sim. Não é? Muitas pessoas, em casos como o meu, não quero fazer menos do que ninguém, mas em casos como o meu, até com pessoas com deficiências até um bocadinho mais graves, ou bastante mais graves até, acaba por ser bom, não é? Hoje em dia a gente pode chamar as compras a casa. É o facilitismo, é o que porque faz as compras na net, pronto. Nesse aspecto até acaba. Vem a trazer toda a casa, nem precisa sair do computador para ter as compras em casa. Nesse aspecto até é simples porque basicamente a pessoa sozinha não ia conseguir fazer esse tipo de coisas. Mas naquela altura tinhas que ir fazer as compras, naquela altura havia coisas muito que eu acho. Não sei, sei lá, eu por exemplo, nós hoje temos os canais por cabo, não é? E os canais por cabo, basicamente, muitas vezes o que é que são? São de grandes produtoras que excluam os seus filmes com pouca ou muita qualidade. Ou seja, aqui não se faz nada. Já não se faz nada, ou seja, já é muita coisa bem feita, tu só vês. Já não... nem procuras, queres um canal de filmes, vês um perigo qualquer. Na altura as pessoas... tinha um outro gosto quando viam. Eu lembro que até foi. Acho que foi o joguinho que falava, não é? Que iam para a casa das pessoas ouvir os discos, não é? Sim, exatamente. Porque o João Lizinho também fala muito nisso. Tinha uma sala grande e não sei o quê. A única pessoa entre o círculo de amigos tinha o aparelho, juntavam-se lá e ouviam os discos. Era. Tinha para ver a televisão, pagava-se para ver um jogo do Eusébio na televisão. Por exemplo, isso é outro valor também, a coisa era novidade, pouca gente tinha. É, pronto, mas mesmo assim, eu lembro-me... Mas lá está, havia o convívio. E se tu estás a dizer de ir às compras, é um exemplo simples do dia-a-dia em que as pessoas eram obrigadas a deslocar-se e conversavam na rua e tal, porque tinham que andar na rua, tinham que conviver umas com as outras e não havia este centralismo que há hoje. Não é de poder, não é político, é, sim, é mesmo sim, das pessoas. Sim. É daquelas coisas que... Por exemplo, até... Creio que foi em 2012, não foi? Já não sei, não me recordo. Que a internet foi considerada um bem essencial aqui em Portugal, não ou 2013. Diz? Não me lembro. Foi considerado um bem essencial. Não está sob as mesmas tarifas, porque não é um produto alimentar. Mas foi considerado um produto de um bem essencial. Então, e tu pegas no teu caso, não é um bem essencial para ti? Sim, no meu caso é. E para ti, para depois? Que até é uma surpresa terem considerado estes casos também. Mas tu por aqui procuras emprego. Tu por aqui. Faz quase tudo. Faz as não tens relações com pessoas assim mais próximas. Mas há de chegar lá ali. Ah, não? Olha, que os japoneses já inventaram uma forma de dar um beijo à distância. É sério, já inventaram. Eu sei, mas os japoneses inventam tudo. Eu até na altura tinha o Antena Informação Diário, o Antena News Diário, aqueles 5 minutos. E um dos que eu falei era precisamente isso. Que basicamente, aliás, praticamente podias. Era uma resistência, mas a pessoa recebeu quando queria. Também havia uma cena que era. Como é que era? Aquela camisola que dava um abraço. Não sei se Ah, isso eu lembras disso. tenho ideia, sim. Davas um abraço, depois a pessoa sentia a camisola a apertar. Era giro. Pronto, ou seja. Tens tudo, na internet, chegas à internet. É. E. Vai de encontro ao que eu digo, é o facilitismo, o Agora comodismo, está é tudo aquela perto. coisa. Agora, e as pessoas esquecem-se, a partir daí, esquecem-se elas próprias terem a iniciativa de fazer alguma coisa. Muitas vezes. Só fazem o que é realmente obrigatório, não é? E não sei, ficam. Porque tu aqui, por exemplo, tu aqui também podes pesquisar, por exemplo, receitas. Também podes pesquisar. Tu até podes pesquisar como é que se faz uma bomba. Tudo. Quer dizer, aqui eu realmente não percebo como é que Modernices. um meio que tanto, tanto pode cultivar a cultura, não é? Porque está em podes em mercados específicos, podes comprar alimentos árabes e não sei quê e tal, que hoje em dia também há Sim, mas tudo ias aqui. continuar. Um meio pode incentivar a cultura. Um meio para incentivar a cultura e rapidamente, e a maior parte das vezes, é utilizado para a preguiça. Ah, era aí que eu queria que chegasses. Porque dá Porque muito trabalho, pá. era aí que eu ia chegar. Tu, hoje em dia podes comprar produtos árabes e não sei o quê, hoje em dia há tudo. E podes tu próprio, por exemplo, fazer as tuas receitas de culinária. Está tudo explicadinho, até há vídeos no YouTube. Atenção, que há pessoas, eu conheço dois casos próximos e bem recentes, que aproveitam esses vídeos ou receitas que aparecem para fazer as suas próprias coisas em casa. E dá Claro, exemplos, o contrário, e eu por acaso claro. conheço alguns. Sim, mas estou falando Na na generalidade. generalidade. Do portuguesinho. Até porque, se tu quiseres, tens aí uma coisa muito interessante. Porque não é só. Não é só vídeos, pequenas receitas que é um exemplo. Ou fazer até tricô, que é uma coisa muito antiga, de costuras e Sim, tal. sim, sim. Aproveita-se a internet para saber como é que se fazem as coisas. Sim, há pessoas que. Pronto, há uns que utilizam a internet para partilhar a cultura, e há outros, ou seja, para enviar a cultura, e há outros que utilizam a internet para receber. Mas é impressionante como é que há tantas pessoas e não sei, eu fico. Como é que, por exemplo, a nossa geração não aprendeu, por exemplo, com. Não aprendeu, não percebeu, olha, naquela altura não havia isto. Não dão É o valor, dar, não. exatamente, é o dar valor. É falta dar. Mas repara que hoje vou mudar um bocado para os museus. Quais são os sítios mais apreciados e os mais caros para entrar? São os que têm coisas antigas. Percebes? Porque é no antigamente, não é aquela frase, ah, antigamente é que era, no meu tempo é que era. Mas é o cuidado, o trabalho que dão as coisas antigas. Repara, um dos locais mais visitados do mundo e apreciado e quase toda a gente, a não ser os ceguinhos, coitadinhos, mas. A Capela Sistina é um exemplo de trabalho de anos e anos e de arte. Onde é que tu hoje em dia vês um sítio assim? Quer já feito, quer feito recentemente, quer a ser feito em atualização. Não vês? Não há, não há. Porque tem tudo que ter tempo. Tem tudo que ter pressa. Não dá para esperar. Eu esperar 10 anos para concluir uma. Ah, que é isso? Eu posso dizer, se eu faço aqui um projeto e tal, e faço aqui uns desenhos na net ou no computador. É mais rápido porque. Ah não, fica melhor assim, deixa-me retirar aqui e tal e coisa e tal. Em 2 segundos faço aquilo que fazia no minuto antes. Mas se calhar num minuto fazias mais bem feito, com Pois. mais cuidado, com maior pormenor. Não interessa, mas está Está bom feito, assim. está feito, está Está bom despachado. assim. É o despachar. Aliás, e também há outro ponto por causa que eu podia pegar, que até é o passado mais recente. Porque há uma coisa que eu reparo, que é, nós estamos a evoluir mais e cada vez mais depressa. O que A não quer ponto. dizer que seja uma boa evolução. Não. Até porque nós reparamos. Eu esta semana depois me convido muito engraçado. Eu vou falar de vídeos. Mas já vais perceber, é aquilo que tinha som. Que era as mudanças de um canal das bandas da 4 entre 93 e 2012. Ou seja, desde que surgiu até um passado recente, 2012. Na mesma altura, deparei-me com um programa que dava na RTP, que era o Bando dos Quatro. Também deu nas bandas da 4, mas por acaso até gostava mais do das bandas da 4 do que desse. Esse era muito irrealista. Era tipo o Kid, estás a ver? Só que ainda era melhor, porque aquilo não era um carro que falava, aquilo era uma máquina, um computador, não é? Que dizia tudo, basicamente, e que fazia tudo, não é? Era sempre coisa muito estranha, não gostava muito daquilo. Mas sim, era interessante, porque aquilo tinha outras questões. Lá o professor queria ir ao Egito e não sei o quê e tal. Pronto, tinha coisas interessantes. Mas a parte dos miúdos, enfim, foi assim de fraquinha. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que nós vamos nessa altura. E há. Mas eu podia ir por aí, mas também podíamos ir pelos outros canais, não é? A própria, se bem que a RTP também tem mais ou menos um estatuto equilibrado. Mais ou menos. Epá, eu sempre prefiro. RTP2, sim. Eu lá prefiro Portugal no coração às maiores intrigas. Aquela novela nunca mais acabava. Mas até o estilo de apresentação, de comunicação, modernizou-se. Sim. Não quer dizer que seja bom, mas popularizou-se. É populismo, lá está. Isso mudou. Sobretudo na Antena 1, que noto mais isso. E na RTP, até em certos apresentadores de notícias na RTP Informação. Bem, sim, aquela que queria fazer americana, não é? Queria, ainda ontem a vi. Sim. Mas pronto. De uma forma geral, se bem que aquela informação está coitadinhos. De uma forma geral, a RTP se calhar ainda é que mantém mais a tradição. É, a 3 até não está assim malzinha de todo, tirando os fins de semana e as novelas, se calhar acho que foi as brasileiras. A maioria é brasileira, só dá uma portuguesa, que eu sei. Ainda bem. E depois as bandas da 4. Não estava a ver, por acaso, ontem não, anteontem. As bandas da 4, com uma familiar, estava a ver essas bandas da 4 e estava a ver uma telenovela. Então, na telenovela, há uma coisa muito engraçada, que na altura não havia, nos anos 90, quando surgiram as novelas, 98, 99, que era, não sei se tu te lembras, Está a mãe lá a arrumar as coisas, não sei o quê e tal. Ah, e tal, agora vou separar aqui os medicamentos. O que é que estás a fazer, mãe? E começa uma música, tipo daquelas de publicidade. Ah, estou a separar os medicamentos para depois ir colocar na farmácia. Sim. Porque não sei quanto e não sei o quê. A versão mais cedo assim. Não é com o ponto. E tem que se fazer assim. E porque não sei... Ah, mãe, tu és tão esperta, sabes tantas coisas. Eu pensei, a representar dentro da representação... Ah, eu vi na televisão, lá não sei o quê, a filha do Fernando. E pensei, a filha do Fernando, esqueceram-se que estão a falar de pessoas que supostamente são conhecidas. Ou seja, eles supostamente não são conhecidos, nem são autores nem nada, não é? E estão a falar de pessoas que não... Como é que tu vais falar, sei lá... Se eu conhecer... Olha, sabes, a filha do Fernando de Serrano apareceu no anúncio. Ah, a filha da Fernanda, e tu ficas na cara. Ai, aquele fulano que... Ah, o nosso vizinho, não é? É o filho do Fernando. Ah, aquele que a gente encontra no café quando vai estar ali todos os dias. Ou então assim, pá, a filha do Fernando foi o nome que me ocorreu agora. E eu fico a pensar, que por cima está mal feito, mas também é assim, é mal feito, mas ao mesmo tempo, por um lado, não há grande preocupação, porque também não há tempo. E por outra parte, também já não há tanta exigência das pessoas. Hoje me disse sobre uma coisa que corre assim tão mal. Do modo geral, as pessoas... está bem, está fixe. Também sabem que aquilo é... Pior. Não também é só sabem, isso. Também sabem que aquilo é representar, também não ligo. Mas não é só isso. E não é só na representação, é no geral. Acho eu não faço elitismo. Mais do que... deixa lá. Eu uma vez ouvi uma expressão, e foi neste programa. Era o... Não era exigência, não era ser pouco exigência. Lá está, relacionado com o facilitismo de... Não é perdoar demasiado nem tolerar demais. Está sempre tudo... Pronto, deixa lá. Pronto, fica mal feito. Mas pior do que isso, ou melhor, a juntar a isso, é que depois põe-se a criticar quando não há razões para isso. Quando são coisinhas de nada, põe-se a criticar que eles é que têm razão. É o portuguesinho, lá está. Eles é que têm razão. E quando não há lógica nenhuma, mas pronto, na cabeça deles. Sabes que há uma coisa que eu acho muito curiosa. Sabes que essa banda da 4 tem uma mania muito gira. Isto é apenas a prova do facilitismo. Sabes como é que eles põem as músicas para a reportagem? Quando são assim músicas. Sim, quando põem músicas nas reportagens. Sabes o que é que eles fazem? Nota-se pela conversão do som. Vão ao YouTube. Na maior parte das vezes ouve-se mesmo o som do YouTube. Mas usam um conversor mau, porque o YouTube até tem um bom som. Mas lá o conversor que usa, não é? Esse é para aí 2001, 2002. No tempo é que ainda nem existia YouTube, mas pronto. E então aquilo converte. As músicas muito mal convertidas. Então, e as reportagens ou as peças jornalísticas de conversar com as pessoas, de entrevistá-las e de delas a sua face, o seu rosto e a conversa passar nas notícias, foram substituídas por imagens do monitor que eles têm à frente na secretária deles. Há um comunicado, metem uma câmara à frente ou fazem, não sei como é que eles fazem, a ligação para a imagem. E as notícias são há peças jornalísticas que são totalmente preenchidas com imagens tiradas do monitor do computador deles. Ah, é? Pois. Isso eu nunca tinha visto. Pois, nunca vi. Há um comunicado, mostram um comunicado. Quando querem fazer referências lá fora, não vão lá com os jornalistas lá fora ou mostrar a repórter que têm lá em Espanha ou em França. Vão ao site do jornal da marca, o jornal L'Equipe, o jornal Bild da Alemanha. E mostram a página deles na internet e depois vão descendo e pronto, é assim que preenchem uma notícia. É com imagens dessas. Ah, é? Quantas e quantas vezes que isso acontece? Não sabia. Eu estou indo agora com as redes sociais. Ou não sei quem, o Cavaco Silva sabe uma coisa. Como é que se preenche a peça jornalística? É mostrar a página do Facebook do Presidente da República. É assim que se preenche. Que é fácil. Para achar, antigamente não havia o acesso a essas coisas. Mas eu volto a perguntar o que perguntei no início. Que é essa questão também importante. Se houvesse... O portuguesinho ia, já na altura, ia lidar com isso. Ia querer aderir e... Sim, isso é. Dar o valor que... Acha, eu gosto quando se dá valor às coisas. Pode-se dar mais trabalho. Mas as pessoas esquecem-se também ao ter o trabalho e ao ter o convívio. Porque na maior parte dos casos, ao trabalhar, se estás a trabalhar com alguém, está-se a aprender. Está sempre ao convívio, à aprendizagem e até faz bem à saúde mental de cada um estar nesses convívios em grupo. Há uma coisa que não mudou. Antigamente havia as enchentes nas salas de cinema, não era? Também não eram muitas. Ou ir ao teatro, que era uma festa. Ir à missa. Também tem essa ideia das pessoas se juntarem todas nessas agremiações. Há coisas que não mudam, porque eu anteontem à noite, isto não te contei, na sexta à noite, tentei ver um espetáculo de homenagem ao Ari dos Santos e adivinha o nome, As Portas Cabrel Abreu. Era o nome do espetáculo. E eu cheguei lá, já não havia bilhetes. E era um sítio para 300 e tal pessoas. E não cheguei lá à hora do espetáculo, não cheguei um bocado antes. Já não havia bilhetes. Estava esgotado. Sim, senhor. Portanto, isto é tudo. Sabes porquê? Entrar a ver um livro. Mas mesmo assim, mesmo sendo entrada em livro, eu achei que dava o bilhete para ter a noção da lotação do espaço. E eu cheguei lá um pedaço antes do início, das 9h30, já não havia bilhetes. Ou seja, as portas que abriu, desta vez fechou. Eu nem sequer entrei, voltei para trás. Abriu em abril, fechou em janeiro. E voltei para trás e já não vi. Portanto, ainda há coisas. Há momentos, mas já sei, eu olhava ao redor, as pessoas eram de outras gerações. A maior parte era mais antiga, ainda havia jovens. Mas o que eu via à volta lá, já à porta, eram de outros tempos. Porque nós estamos aqui a falar no geral, mas ainda há pessoas que, tal como na altura, dão valor às coisas bem feitas. Sim. E dão valor ao convívio, dão valor ao dizer olá, bom dia, boa tarde, como está, e haver essa aprendizagem, esse convívio salutar entre as pessoas, e ao trabalho bem feito. E ainda há pessoas assim. E agora, uma pergunta que é, achas que este ciclo é quebrável, é obrigatório, não... É próximo, tudo não. É temporário, cara. O Império Romano foi temporário, durou século. Mas foi uma coisa temporária. A tecnologia, o problema disto, porque é que estamos a falar de facilitismo cada vez maior? Ainda agora estava a dar exemplos a peças jornalísticas e antes demos exemplos das pessoas no dia-a-dia. Porque está tudo à beira da tua cama. As pessoas levantam-se da cama e ao lado tem um mundo. Com os telemóveis, o aparelho portáteis nem precisam de sair da cama. Pois, agora já nem isso. Agora já nem precisam de... Eles têm os olhos abertos. Bem, um dia deste ainda estamos a dormir e a saber informações enquanto dormimos. Um dia temos aqui um cabo que se liga à orelha, estás a ver? Tudo. Que é para não fazer furos na cabeça, mais furos. Então depois tu passas a ter basicamente, e depois até já começas a nascer com furos na cabeça, já um furo para um cabo USB. Já está a inventar. Nenhum de nós consegue prever o futuro, mas eu acho que a tecnologia vai evoluindo e havendo cada vez o acesso mais fácil a tudo o que está à nossa volta, ou quase tudo, não me parece que voltemos aos tempos da Doutra Senhora. A Doutra Senhora não digo, mas tenho a impressão, sinceramente, de que vamos... Agora, podem mudar as gerações terem uma mentalidade diferente na sua maioria. Pois, eu acho que aquilo que nós vamos chegar é um equilíbrio, ou seja... Tecnologia é boa, mas o abuso, o exagero também. É como tudo, quando é um brinquedo novo, as pessoas não sabem. E na altura até falei nisso, mas na altura até acho que foi em questões democráticas, não foi? Sim. Se calhar também há um lado que eu concordo, que é as pessoas poderão sentir daqui a anos, certas gerações, em certos contextos, sentir a falta do convívio e ficarem fartos de olhar sempre para o computador ou para as coisas fáceis. E até mesmo até os próprios produtos começarem a sentir que estão a utensílios em casa ou a comer no dia-a-dia coisas demasiado artificiais, tudo feito à máquina, como se diz, e se calhar vão optar... Aliás, deves saber que no ano passado começaram a estar em moda as agriculturazinhas, as hortas pequenas, as hortas urbanas. As pessoas criarem os seus próprios cultivos mesmo dentro da cidade. Já estamos nesse aspecto a caminhar para aí, por exemplo. Eu acho que poderia continuar a ser bom. Aliás, acho que seria bom. Mas isto serve-me para um outro conversa, não vou adiantar. Mas seria bom as pessoas estudarem mais essas possibilidades, digo eu. E estão a fazer. Pronto. Voltamos ao início de conversa de leitórios, que era meia hora. Já passámos um bocado, mas pronto. Aqui os dois senhores locutores pedem-se, não é verdade? Tens música? É verdade. Por acaso não tenho assim música? Não. Não põe alguma coisa que fale do mundo verde, uma coisa qualquer? O verde mundo. Olha, tenho uma ideia. Tem. E porquê que não ouvirmos o 20 anos do José Cid? Ah, acho que não é assim que se chama a música. Mas sabe, já sei qual é que tu queres dizer. Eu acho que sim, acho que são 20 anos. Aquela vem... Viver... O que faz lembrar, o conta-me como foi, que fala de outros tempos do nosso... Como é que se chamava o que fazia de Lopes? Carlos Lopes, como é que se chamava? O grande... A voz não é o grande, o marido da Rita Blanco. Ah, eu sei. o marido da Rita Blanco. Da Rita Blanco, que eu não sei como é que ela, já não sei como é que ela se chamava. A Rita Blanco. Oh. Eu, agora o nome está mesmo a falhar. Ele já há uns anos que andava com o Herman. José Pedro Gomes, António Feio e o... Quer dizer, dos outros lembro. Não sei. Sei que o colega era o patrão, era o Zé Raposo. Sim, o vigarista. Sim. Olha, agora passou o mesmo. Bem, não interessa. A José Cid vamos escutar, então, por sugestão do Carlos Bonaparte. É verdade. E as melhores para o Joaquim, que faz falta aqui. O que faz falta é animar a monta. No dia 19 voltamos para mais um assunto qualquer. É verdade. Até lá. Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta nada. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Há muito, muito tempo, eras tu uma criança que brincava num baloiço e ao peão. Tinhas tranças pretas e caçavas borboletas como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo era eu outra criança que te amava eternamente sem saber. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo a sorrir. Mais tarde encontrei-te por acaso numa rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámo-nos sorrindo